Linguagem de hoje. Recentemente, eu andei falando neste microfone sobre minha condição de veterano pescador dessas beiradas. Por associação de ideias, lembrei-me agora de algo interessante e que vou aproveitar para armar a crônica de hoje. Eu estava na canoa com o caboclo Nelson, o melhor tarrafiador de Santarém. Naquela conversa vadia, ao embalo das ondas, nem sei como a coisa começou. Em certo instante, ele me disse: "Eu acho esquisitas umas arrumações que acontecem agora. No meu tempo, a gente chamava gato para mulher da rua. Mas hoje eu vejo chamarem gata, gatona e gatinha para qualquer menina e ela gosta. É moda." Fiquei rindo e concordando com o fiel amigo de tantas pescarias gostosas. Mas, com um olho nos peixes e outro nas ideias que me ocorriam, fui meditando sobre as mudanças na linguagem, sobre aquilo que os gramáticos chamam complicadamente variações semânticas. As palavras ganham novos significados, aparecem vocábulos, expressões antigas saem de moda. Não é só o gato do Nelson que se civilizou, que perdeu o sentido escandaloso e entrou nas melhores famílias. Há 30 anos, quem quisesse insultar duramente uma senhora ou uma jovem, experimentasse convidá-la para dançar na gafieira. Era ofensa grave, pois gafieira sempre fora lugar de farras, de orgias, uma festa bagunçada em que pessoas decentes não poderiam pôr os pés ilustres sem perder a boa reputação. Depois, a novidade. Gafieira, aos poucos, se converteu em coisa da moda, foi perdendo a sua má fama. Hoje, ninguém sequer franze o rosto se a filha pedir licença para ir dar umas pernadas no embalo da gafieira. Outra mudança. A palavra forró, no meu tempo de jovem, era variação de gafieira. E é curiosa a origem do termo. Os ingleses mantinham uma estrada de ferro no nordeste do Brasil, lá pelas bandas do Ceará. Aos sábados, para agradar os operários, organizavam dançarás, que eles chamavam em sua língua enrolada Dances for All. Eram danças para todos. E a expressão for all quer dizer exatamente isso, para todos. Mas os trabalhadores, achando difícil a pronúncia, simplificavam dizendo apenas: "Hoje é dia de forró." E o forró foi ficando, pegou e teve até filhos. Virou forrobodó, forrozão, e tem seus adoradores, os forrozeiros. E eu creio que existem até os forrobodozeiros. Bem, eu poderia ir longe nestas andanças pelos campos das palavras engraçadas. Mas o tempo se esgota e eu estanco aqui. Na próxima pescaria vou puxar outra vez o assunto com o caboclo Nelson, enquanto a canoa for pisando macio nas águas azuis do meu Tapajós. Como essa gente muito humilde tem riqueza de sabedoria, não duvido que o grande tarrafiador me faça rir e recordar outras expressões antigas que eram imorais, impróprias para menores, e que hoje vivem nas mais puras bocas. Imagino, por último, se os nossos avós ressuscitassem de repente e ouvissem alguém chamando sua neta de gata e convidando a donzela para ir a uma gafieira dançar um forró. Morreriam de novo, assombrados.